ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 16 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, Antônio Cláudio com você no programa Expresso desse sábado, edição de número 395. E eu recebo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM pela primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas, o Oscar Anacleto Teixeira Júnior, secretário municipal de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica da prefeitura de Arceburgo. Oscar, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Antônio, muito obrigado. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu? Eu agradeço. Bom, primeiro falar quem que é o Oscar, né? Porque a gente tá falando para mais de 50 municípios da região. E quem é o Oscar Anacleto Teixeira Júnior? Oscar, eu sou cirurgião dentista, sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Arceburgo, tenho especialização em saúde coletiva, mestrado em odontologia. Estou há quase 10 anos na Prefeitura de Arceburgo. Eu sou natural de São Paulo, capital. Me mudei para o interior há 10 anos e nesse intervalo, quando eu mudei para lá, abri um concurso e eu me tornei um funcionário cirurgião dentista da prefeitura. E como é que surgiu esse convite para você assumir essa secretaria, que talvez seja uma das mais importantes, né? Pelo menos uma das mais visadas do governo municipal? É, o que sempre a população mais observa é a saúde. Claro que a gente não vai desmerecer a importância da educação, tudo, mas a saúde é sempre a mais visível, porque é de imediato, a saúde não pode esperar, né? E aí o Gilson, passadas as eleições, ele eleito prefeito, ele me chamou e demonstrou interesse, conversou comigo. Foi uma escolha extremamente técnica, né? Como eu te falei, eu nem resido em Arceburgo. E a gente se alinhou e as ideias que ele tem eu também já tinha, né? Uma das primeiras coisas que o prefeito Gilson pediu é humanização na saúde. E era isso que eu enxergava, a humanização na área da saúde. É possível? Ah, sim, com certeza. Valorizando os profissionais, os funcionários públicos que são muito desvalorizados. Isso eu não falo de Arceburgo somente, não. Funcionário público em geral no Brasil, né? O que se fala assim, funcionário público não faz nada. É o que a gente ouve, realmente. Sim. E o funcionário público, ele estando desmotivado, o salário a gente sabe que já não é alto, o salário do funcionário público é baixo. Se não existisse investimento no funcionário público, a gente não consegue a humanização no atendimento dos pacientes e da população. Então, mas como vai ser essa motivação? Através de cursos? O que, que é? Também, sim. Todos os direitos, a gente pretende todos os direitos que os funcionários têm, incentivos financeiros, como o PEMAC, por exemplo, eles que receberem dia, ajudar os funcionários para realizarem cursos, eles estarem cada vez mais se atualizando, né? O que a prefeitura puder fazer para esses funcionários, a gente vai fazer. Então vai ser um governo transparente. Isso eu tinha em mente antes de me tornar secretário. Já pensava, que eu achava que deveria ser assim, e conversando com o Gilson, em 10 minutos de conversa eu já percebi que era o que ele também gostaria. Então, trabalhando com funcionário público satisfeito, valorizando esse funcionário desde na parte financeira e promovendo, facilitando a vida dele para se atualizar, se aperfeiçoar profissionalmente, eu acho que a gente consegue depois trazer essa humanização e isso reflita no atendimento da população. Isso vai com o tempo, Oscar. Ah, sim, né? Realmente não é de imediato, não. Mas o início é essa forma que a gente pensa. A gente iniciando isso dessa forma, e no final do período dessa gestão, pode ter certeza que o funcionário vai estar satisfeito e a população vai sentir isso no atendimento. Você fez parte da equipe de transição, né? Fiz parte da equipe de transição. De governo. Como é que você viu a saúde, né, na administração passada? Com a questão até da motivação dos funcionários. Sim, E agora, nesses primeiros 28 dias de mandato? Quase um mês aí, chegando em um mês. O que eu enxergava nessa transição, os funcionários extremamente desmotivados por isso. Faltava um pouco de transparência em algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo específico. Um grupo de funcionários me procurou agora, recentemente, no começo da gestão. Eles estavam discutindo sobre uma verba que o governo repassava, que eles chamavam de 14º, que eles queriam receber, porque essa verba foi depositada. Mas na lei não existia nada que obrigasse ao município repassar para esses funcionários. E nós não podemos simplesmente pegar um dinheiro e passar para o funcionário também. Nós temos que cumprir a lei. Existe lei para isso. O que eu conversei e sugeri é que eles se organizassem. Já passei isso para o prefeito. O prefeito deu toda a liberdade para que eles se organizassem. Um vereador já está adiantando isso. Para que seja elaborada essa lei, para que eventualmente no final desse ano, se o governo repassar esse dinheiro, eles tenham esse direito, não só esse ano, como a partir de agora. Então a gente vai esclarecendo isso. Durante a transição a gente foi observando que ficava muito nebuloso, os funcionários eles não sabiam, eles tinham direito, mas sem respostas claras, exatamente, assim. Exatamente, e o que é errado. E eu também sou funcionário. Eu quero beneficiar. Hoje eu estou na gestão. A gente tem que ter uma responsabilidade com isso. A gente não pode sair beneficiando funcionário, pagando hora extra. Não, mas a gente tem que ser tudo. O que é direito do funcionário, ele tem que receber. Até nem tem jeito de fazer isso, né? Pela crise que a gente está passando. Exatamente, exatamente. A crise a gente não pode distribuir, não. Mas o que for de direito, eles têm que receber. Então, e essa é a nossa luta. 28 dias, já deu para fazer um diagnóstico dos problemas da saúde em Arceburgo? Sim, eu já trabalhava no município, a gente já enxergava, já tinha ideia, né? A gente conversando com os usuários também, nós temos alguns problemas. Um exemplo que eu posso te dar aqui é de uma unidade do PSF, que nós estamos sem um médico agora, nesses primeiros dias do ano, que não está atendendo. Mas simplesmente, às vezes a população exige, ela quer, por que não coloca um outro médico? Mas nós temos a lei para seguir. Não simplesmente porque um médico se ausenta que eu posso pegar e colocar um outro lá. Então, nós estamos tomando todas as providências. Nós vamos, já tem um médico em vista. Depois que desenrolar toda essa parte da lei, a gente vai ter um médico para colocar. O Gilson, já nesse intervalo, o prefeito Gilson Mello, ele já se adiantou. Não para a unidade do PSF, mas ele contratou um outro médico, chamou Dr. Walter, que durante muitos anos ele atendeu em Arceburgo, é uma pessoa muito querida, um ótimo profissional, e o Gilson Mello já entrou em contato e ele vai começar em breve, até num horário diferenciado no município, que vai poder atingir uma população de trabalhadores, um horário que as unidades do PSF não vão estar funcionando. Ele vai atender um pouco mais tarde e vai beneficiar esses trabalhadores que chegam no serviço. Horário mais noturno? Exatamente, tá? Provavelmente a partir das 4h30 da tarde. Então vai pegar uma outra população. Então, gente, uma forma também de ajudar essa população de trabalhadores, tá? Então nós temos alguns problemas, mas que a gente vai estar corrigindo. Existe uma dificuldade muito grande para conseguir médicos hoje em dia, né? Existe, sim. O governo agora acabou apertando os conselhos de medicina de uma forma que eles autorizassem a abertura de novos cursos. Então nós vamos ter uma realidade, mas daqui uns 5, 10 anos, não se abria curso de medicina. Então existia poucos médicos no mercado. Então a demanda é muito grande e os médicos, eles têm, muitas vezes o médico tem 3, 4 empregos. Então, logicamente que você tem uma procura alta, o médico pede um pouco mais, tem prefeituras que não têm um orçamento que consiga pagar esses médicos. Então, mas agora a tendência, com o passar dos anos, essas faculdades de medicina abrindo, nós vamos ter novos médicos no mercado, vai ter uma concorrência maior e vai melhorar para todo mundo. Mas vai demorar um pouquinho, infelizmente. 5, 6 anos para frente. Ainda tá? Vamos demorar um pouquinho para ter essa nova realidade. Sim. Com toda essa crise financeira, dificuldades que você sabe, que você estava no meio da saúde, claro. Por que você aceitou o convite? O que te motivou a aceitar esse convite? Ah, sim. É um desafio de você poder realizar um benefício para a população. Você, como secretário da saúde, é a gestão. Eu tenho que reorganizar todo o sistema. Eu trabalho com médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos. E o Gilson me confiando nisso, eu não tive dúvidas em aceitar para poder reorganizar. Muitas coisas e muitos problemas, só falta reorganização, conversar. Mas como, por exemplo, o que você sentiu nessa transição e agora nos primeiros dias que precisa dar uma mudada, para uma simples mudança vai causar bons efeitos positivos? Bons resultados. Vou te dar um exemplo de até um transporte de paciente. Vou pegar pela parte mais simples. Você problema tem uma... que todos os vereadores de Acebur que vem aqui falam. Que transporte. Fala. Exemplo, um transporte de paciente. Você faz um trabalho de logística, faz um agendamento antecipado de onde, para que cidades esses pacientes vão. Você já resolve. Muitas vezes você pega um paciente que tem que sair para Alfenas, né? Que a nossa regional é de Alfenas, então a gente tem muito transporte para Alfenas. O paciente, ele tem uma consulta às 9 da manhã e o outro tem a consulta às 3 da tarde, eles vão juntos. Então, e o carro sai às 4 da manhã. Então, ele vai chegar lá, o paciente vai passar o dia inteiro esperando para, às vezes, uma consulta de 15 minutos, 20 minutos. Então, nós vamos. O Gilson já solicitou mais carros, já estamos contratando mais motoristas para tentar. Isso é uma forma de humanização também, de você fazer com que o paciente ele não passe um dia inteiro para passar uma consulta somente. Então, isso é na parte. Mas aí vocês vão oferecer um transporte individualizado? Assim, não posso. Alguns casos, sim, claro, Antônio. Mas que você tenha essa divisão. O paciente é só no período da manhã, a gente vai levar menos pacientes, 2 ou 3 somente nesse transporte no período da manhã, depois o paciente da tarde. Antes não, você pegava um paciente. A consulta cedinha, ele tinha que ficar até a noite aguardando os outros. Então o paciente às vezes ele tem que não tinha alimentação, não tem dinheiro para se alimentar fora de casa. Infelizmente então, isso acontece. A pessoa se passar num médico ou numa consulta ou em um exame e depois não ter dinheiro. Então nós vamos tentar modificar isso daí. Mas aí no aumento o custo do combustível, você imagina 2 veículos saem todos os dias de Acebur até Alfenas? O custo do combustível aumenta. Mas se você. Vamos preparar. Se eu falo no gasto no final da sim, conta, lógico. Não, nós temos que pensar, Antônio, claro, eu entendo. A gente fala da parte da humanização, que a gente pensa no paciente, a gente tem que ter a responsabilidade do orçamento também. No final do ano, claro, as coisas não vão tem fechar. Como a gente conseguir diferenciar isso. Claro, mas esse custo, ele realmente aumenta. Mas o benefício que traz para o paciente é muito maior. E a gente consegue enxugar em outras áreas onde estão tendo gastos. Tá? Então, esse é um exemplo mais simples assim que eu vou te falar, mas até mudança de horário. Um exemplo desse médico, Dr. Walter, que está chegando na cidade, ele atendeu os trabalhadores, uma população dos trabalhadores que normalmente não passa em consulta. Ele está trabalhando ou numa empresa, ou até na colheita, por exemplo. Chega 4:30 da tarde, as unidades estão fechando já, né? E esse paciente vai passando, ele vai adoecendo e depois o custo vai ser muito mais alto para o município. Quando esse paciente adoecer, vai sair muito mais caro o tratamento, a medicação. Por que não prevenir, promover um atendimento médico para esse público que trabalha, que eles só acabam utilizando depois que eles estão com a doença instalada? Oscar, essa não deveria ser a palavra-chave para uma Secretaria de Saúde? Prevenção? Prevenção, é o mais barato. É por que isso não acontece no nosso querido e imenso território nacional? Exatamente, isso não é um problema de Acebur, é no Brasil. Que muitos falta conscientização, inclusive da população, de entender que a prevenção ela é a forma melhor para se tratar, e a forma mais barata e mais simples para o paciente, para o médico, para os gestores. Eu vou te falar um exemplo que a gente tem de prevenção em Arceburgo, para você ter uma ideia, Antônio. Nós temos um grupo lá com Medida Certa, que é com nutricionista e educador físico, que as pessoas que estão com índice de massa corpórea acima de 30, elas têm todo um programa de atendimento para reduzir peso, inclusive com premiação para quem conseguir. É o Medida Certa do Fantástico. Mais ou menos. E nós temos. Mas foi implementado agora ou já é do governo passado? Não, esse começou agora. Começou agora. Existia um programa com nutricionista, tudo, mas esse específico com a educadora física e a nutricionista juntas começou agora. Existe um sistema de atividade física num clube dos trabalhadores todos os dias, das 6h15 às 19h15 em Arceburgo. Então, atividades físicas. Prevenção de doenças. Sim, também. Claro. O grupo, o atendimento com o fisioterapeuta para quem tem dor crônica, esses pacientes que têm dor crônica, o fisioterapeuta tem 3 vezes na semana, que é o Guilherme, uma em cada unidade PSF de Arceburgo, ele presta atendimento para esse grupo também. Então a gente tem vários grupos, vários trabalhos. Grupo de combate ao tabagismo, deixa uma forma de combate, para prevenir doenças. Tabagismo aí, tantos fumantes, eu até sou a favor de uma lei que taxasse os cigarros e que uma parte dos impostos fosse destinada à saúde. Né, para a saúde, né? Saúde, acho que era o mínimo que a gente deveria esperar, é uma ideia. Mas esse grupo do tabaco que a gente tem, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, médico, enfermeiro, farmacêutico, o paciente, o tabagista que quiser entrar no programa Laércio Burgo, ele vai ter remédio gratuito para controle, vai passar em consulta com o psiquiatra, com o psicólogo e com o médico da unidade. Muito bom. Tá, então assim, é uma forma de prevenir isso, é muito mais barato você investir nesses profissionais, nessa medicação e evitar que esse paciente gaste no futuro com problemas aí de saúde que seriam muito mais caros. Oscar, eu acompanho sempre o pessoal de Arceburgo pelas redes sociais e as notícias de Arceburgo também, tento manter contato com alguns ouvintes, alguns não, muitos ouvintes que a gente tem, graças a Deus, no Arceburgo, no programa que eu tenho durante a semana. E eu vejo o pessoal comentar muito, o Gilson esteve em Mococa conversando lá com a prefeita interina, né? Sim, a Elisângela Mazieiro. Sim. É, agora essa semana ele esteve reunido com o deputado do PT, né? Sim, exatamente. É, e essa união que o prefeito Gilson está tentando aí com pessoas de outros partidos, com prefeituras de outras cidades, essa união também é pregada dentro da própria prefeitura, entre as secretarias da prefeitura, por exemplo, você tem uma ligação forte com o departamento de esporte, com assistência social, porque tem que trabalhar junto para isso tudo dar certo. Exatamente, claro. Não? Existe essa união entre vocês ou é cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, como diz a música? De forma alguma, e uma das exigências é que exista essa ligação. O Gilson exigiu pessoalmente que a gente tivesse. Eu trabalho, a assistência social é do lado da Secretaria de Saúde, então nós estamos em contato direto, todos os problemas que a gente pode resolver pela assistência social nós realizamos, inclusive a parte até de fornecimento de medicamentos. Você falou das atividades físicas, as esportivas, nós temos na saúde um educador físico e esse educador físico ele também auxilia ao pessoal dos esportes. Do esporte. Na educação a gente já tem um contato, tem um programa de prevenção de saúde bucal que é realizado nas escolas com doação de escovas, cremes dentais e que a gente vai continuar e vai aperfeiçoar, muito provavelmente a gente está contratando mais um profissional que vai auxiliar nisso daí. Então a gente tem essa ligação. O Gilson, nessa visita que ele fez a Mococa, Mococa é um município muito próximo de Arceburgo, apesar de ser do estado de São Paulo, mas é 10 quilômetros, 12 quilômetros. E a gente tem um contato também com a Santa Casa de Mococa. Existe uma pendência de outras administrações, nem é a passada, é a antiga, que a gente conseguindo resolver, eu não posso dar detalhes, mas conseguindo resolver, a gente vai ter um contato maior com a Santa Casa de Mococa. A Santa Casa de Guaranésia. Uma das primeiras coisas que o Justo me falou foi da humanização, que eu te falei. E a segunda, a preocupação dele com as gestantes em Arceburgo. Nós não realizamos parto no município. Eu tenho um filho de 1 ano. E, felizmente, eu tive condições de fazer pela rede particular. A gente tem essa condição, felizmente. E eu sei das dificuldades, das angústias que minha esposa passou. Quando estava grávida, você sabendo quem vai realizar o parto, sabendo onde que vai ser feito, a gente já tem tantos problemas. Em Arceburgo hoje, uma gestante, ela chega no 9º mês, ela não sabe para onde ela vai, com quem ela vai fazer. E isso justo foi, acho que, a segunda coisa que ele me pediu para a gente resolver esse problema. Tanto que dos contatos que a gente teve com a maternidade aqui de Guaranésia. Com o Adriano, né? Doutor Silvio. Doutor Silvio, né? E como é que tá essas conversas? Então, espero dar uma notícia boa em breve, tá? Eles têm uma estrutura muito boa, doutor Silvio já me passou, a Anabel, que é diretora do nosso pronto atendimento, ela elogiou muito a estrutura da maternidade aqui de Guaranésia. Maternidade Guaranésia tem essa vontade, tem essa necessidade de realizar esse convênio. Também. Arceburgo necessita que dê um pouco mais que humanize essas gestantes, porque você imagina uma mãe em trabalho de parto, ela não sabe para onde ela vai. Eu vou para Guaranésia, eu vou para Guaxupé, vou para Varginha, talvez o pai nem possa visitar. Então espero em breve dar uma boa notícia, também não vou prometer, mas está bem avançado, já estão bem avançadas. Você falou da proximidade de Arceburgo com Mococa, e Mococa, inclusive agora recentemente, o Ministério da Saúde intensificou, né? Pediu uma intensificação na vacinação contra a febre amarela, e hoje inclusive está acontecendo, né? Uma grande campanha já, na cidade de Mococa. Exatamente, hoje, sim. Dia 28 está acontecendo essa vacinação em todos os postos de saúde da Mococa. Como é que fica Arceburgo nessa proximidade tão grande? Arceburgo já é que vocês estão trabalhando? Já está vacinando contra a febre amarela, talvez tenha uma campanha. Essas horas o Estado, a Regional de Alfenas, que que manda um lote um pouco maior pra gente, e a gente faz a campanha nos finais de semana também, mas já estão sendo vacinados todos. Eu não consegui entender muito a lógica da questão, porque se o Ministério Público, né, federal pediu essa importância em Mococa, esqueceram da gente aqui? Guaranés, Erceburgo, desse pedacinho, porque não é a mesma recomendação de Alfenas, né? Sim, não, não é. Na verdade, assim, é que por estado, então talvez tenha um pequeno atraso, mas não estão faltando também vacinas. Então, não tem a campanha, não está fazendo essa intensificação como Mococa está fazendo hoje, a campanha, mas Erceburgo, de segunda a sexta, você vai lá, tem dose e não está faltando. Todos os dias? Todos os dias. Você já está vacinando. Pode ir no posto? Já está lotado, o pessoal já se antecipa, às vezes a gente não precisa nem divulgar, viu? Um posto só? É um posto de vacinação. É um posto de vacina que o posto de vacina eles conhecem já, o posto médico que tem a vacinação das também. Das 8 às 5 horas da tarde está aberto? Exatamente. Tem um número de vacinas por dia? Não, vai lá e já pode tomar a vacina. Já, a população já, hoje as informações correm muito rápido, né? Sim. E a população já, você chega de manhã lá, já está lotado, o pessoal já está se vacinando. Querendo tomar a vacina. E provavelmente agora, daqui a alguns dias, isso não vai demorar não, vai ter uma campanha um pouco mais forte para intensificar isso daí. Mas lá em Erceburgo, sim, nós temos um controle muito grande. Até quem não foi tomar, a gente tem um rastreamento ali, vai, põe no carro e busca as pessoas. Isso é importante. E na zona rural eles levam até a vacina e aplicam em casa quando a pessoa aceita. Isso é importante. Oscar, vou fazer um intervalo comercial pra gente continuar esse bate-papo. Tem muita coisa pra gente falar ainda no programa de hoje. Ótimo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, hoje batendo papo com Oscar Anacleto Teixeira Júnior, secretário municipal de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica do município de Erceburgo. Oscar, tem abraço aqui pra você do vereador Tim da Égua. Ah, sim. Grande Tim da Égua, tá ouvindo a gente. Abraço pra ele. Inclusive o Tim fez um apelo aqui pra mim durante a semana, pra gente alertar a população lá de Erceburgo, na questão dos terrenos sujos, pessoal, os proprietários de terrenos deixam, esquecem de seus terrenos, o mato cresce, o mato crescendo, não se sabe o que tem ali naquele mato, muitas vezes fica ali uma garrafa, uma vasilha, alguma coisa que acumula água, e acumulando água, vem o problema da dengue. O problema da dengue, claro. Erceburgo teve sérios problemas em 2015, 2014, Uns dois anos atrás, sim. Como é que vocês vão enfrentar essa questão da dengue lá? Quais são o que vocês estão planejando? As ações para combate? As ações são intensivas. Nós temos um grupo de 6 agentes de endemia, né, liderados pelo Ricardo Rossi. Eles estão todos os dias na rua, fazendo visitas, vistoriando. Quanto ao terreno, nós não temos esse poder de obrigar a fazer a limpeza. Aí nós comunicamos, entra o que você falou, as secretarias, elas estão interligadas. Agora sim. Então nós comunicamos, nós passamos para o setor de obra, para o Ademir do meio ambiente, a gente comunica e quando necessário aplica a multa. Tá? Não foram encontrados focos até o começo do ano. Agora esses dias com as chuvas que foram encontrados focos em locais restritos. Sim. Mas nós possivelmente não tenhamos nenhum caso esse ano. É o que eu espero. A gente torce por isso, né? Torcemos, porque a gente sabe o quanto foi difícil para Erceburgo. Quase 10% da população, se eu não estou enganado, sim, foi atingido. É isso que é subnotificado, né? Muitos não acabam nem fazendo o exame, então nós temos, provavelmente seria até mais. É claro que muitas pessoas têm os sintomas e acabam nem se interessando, mas muito provavelmente deu até mais de 10%. Isso a região agradece, porque o problema, as pessoas têm que entender, é isso. Você cuidando do foco, você está preservando a tua cidade e a região toda. Sim. Porque as pessoas dessa região se locomovem. De Guaranés, eles visitam Erceburgo, estão em Guaranés e podem transmitir a doença. Claro, toda então, a cidade, então toda isso a aí vale para todos. Tá? Outro problema que os vereadores de Erceburgo na gestão passada sempre levantavam quando vinham aqui, pelo menos a grande maioria deles, a questão dos medicamentos. Sim. Medicamentos? Antônio Cláudio, falta muito medicamento na farmacinha lá de Erceburgo. Sim. Como é que está essa questão? O que ocorreu no começo de 2016 foi a descentralização da fornecimento de medicamentos. O município recebia a verba e comprava os medicamentos de acordo com característica da população da cidade. O município acabava, vamos dizer, uma forma mais simples de eu passar para a população, comprava o que era necessário para aquela população. Hoje é o Estado que controla. E o Estado controlando, a gente sabe que o Estado de Minas está passando por um momento financeiro um pouco grave. Então, Você está sendo bonzinho. É, exatamente. Então está essa crise financeira, o Estado controla, nós temos essa dificuldade. O prefeito Gilson já autorizou uma compra de medicamentos com verba da prefeitura, a gente não está esperando o Estado, a gente não está dependendo do Estado para a gente conseguir correr atrás desse prejuízo aí. Mas o maior problema foi isso. Desde o ano passado, passou-se para o Estado essa responsabilidade e os municípios de pequeno porte ficaram com esse problema. Mas agora o prefeito autorizou e a gente vai fazer essa. Hoje é sábado, mas na segunda-feira o morador de Arceburgo, o arceburguense, ainda tem uma certa dificuldade de encontrar medicamento. Poucos medicamentos estão faltando, muito poucos. A gente conseguiu atualizar, mas até março a gente consegue regularizar até totalmente, março. 100%. Mas muito poucos estão faltando, viu? Tá. E a gente também teve uma ajuda do deputado Emidinho Madeira, que ele fez uma doação pro pronto atendimento, um medicamento específico pro nosso pronto atendimento. Mas a gente também teve esse auxílio também. Exames, como é que tá? Tudo em dia? Tudo em dia, os exames que os médicos pedem, né? Você viu que tá tudo. Os exames de alto custo, como ressonância, tomografias, a gente tem um pouco de dificuldade. Nós temos um convênio com o Cislagos, inclusive o prefeito daqui, o Laércio, né? Que ele está participando da direção, o prefeito Gilson também está participando, a gente vai tentar intensificar esses lagos, aumentar. Então esses exames que são mais caros, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, estão um pouco atrasados. O restante a gente está colocando tudo em dia, posso dizer também até março, muito provavelmente a gente vai estar com quase todos os exames, tanto laboratoriais, exames de imagem, em dia. Essa é uma grande dificuldade também, né? Sim, a gente precisa de um pouco, a gente vai conversar com os médicos, nós vamos chegar com os médicos, porque os exames complementares, que seriam os exames laboratoriais, exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, eles são complementares, né? Eles são complementares a um exame físico. Antigamente o médico chegava, ele te examinava, ele conversava e muitas vezes o diagnóstico conversava, né? Também, a anamnese, isso faz parte, 80% hoje em dia, é anamnese. Muitas vezes o médico nem olha nos seus olhos. Exatamente, mas também assim, a gente não pode, é uma crítica, mas e a quantidade que eles têm que atender de pacientes também, claro. Né? Então a gente tem que pesar para os dois lados, eles estão sobrecarregados, tem médico atendendo aí 80, 100 por dia. Então chega uma hora que ele não consegue nem olhar no seu, nem levantar. Então a gente tem que pesar os dois lados. Mas o exame ele tem que ser complementar. Muitas vezes o diagnóstico você dá com o exame físico e com a conversa, que seria essa anamnese. Você não precisa de exames. E o que está direcionando muito para exame. Às vezes não examina, não conversa e já pede o exame. Então você sobrecarrega o sistema com exames. Isso não estou falando em Arceburgo, no SUS, mas no particular, convênios particulares ou até uma consulta particular. Isso tem todos os lados, né? Então a gente vai conversar com os médicos, a gente vai ver os critérios que estão sendo utilizados para a gente conseguir absorver ver isso e deixar 100%. A questão de médicos especialistas tem essa preocupação, levar mais médicos, todas as especialidades, eu sei que é muito difícil. Muito difícil, muito complicado, sim. Mas o que é prioridade para você e para o governo do Justamente? Sim, nós temos especialistas no município, nós temos um neurologista, nós temos ortopedista, não atende todos os dias, tem os dias intercalados, pediatra, cardiologista, psiquiatra. Esses são os especialistas que nós temos no município atendendo. Outras especialidades, a gente está utilizando o convênio do Cislagos. Para isso, a gente vai ampliar essas parcerias, como você falou. O Gilson está visitando, ele tem esse contato direto aqui com o prefeito, com o Laércio, com prefeitos aqui da região, para que a gente consiga ampliar. Então, o que o município de Arceburgo não fique inviável tendo dentro do município, a gente vai correr atrás de parcerias nos municípios vizinhos, tá? Então, mas hoje a gente tem também estruturado assim com algumas especialidades. Oftalmologista nós não temos, pretendemos fazer um convênio novamente com Divinolândia, apesar que está fechado. Eu entrei em contato com o pessoal de Divinolândia, eles não estão dando conta da demanda, não estão dando conta. É uma referência na região de Divinolândia, todo mundo sabe, mas já formalmente já fiz meu pedido, espero que eles me respondam e que a gente consiga atender a população de Seburgo em breve também. Então a gente vai, o que o município não consegue suprir, com parcerias com a região. Parcerias pela região, vocês vão tentar fazer essa... Também, eu pessoalmente e o Gilson já está fazendo, já está correndo atrás também. O ano passado eu recebi aqui o pessoal do projeto Talu, agora vamos falar um pouquinho da questão do Oscar, dirigente da vigilância epidemiológica de Gerseburgo. Como é que vai ser esse trabalho com o projeto Talu? Porque é um trabalho muito bacana e árduo com aquelas duas meninas. A Maria Lúcia e a Tatiana, né? Estão planejando nessa questão de animais abandonados. Exatamente. Elas já faziam esse trabalho. Elas me informaram que em breve vai virar, se tornar uma ONG esse projeto. Elas estão com toda a documentação pronta. O Gilson observou o trabalho delas. Hoje ele trouxe a Maria Lúcia projeto para participar da prefeitura. Nós estamos formando uma equipe de para cuidar dos animais de pequeno porte. Ele já doou um veículo, já está projetando esse veículo para poder transportar esses animais. Então a Maria Lúcia, ela vai ficar responsável por esse setor, né? E a Tatiana também nessa correria protegendo os animais, ele observou e ele trouxe para a secretaria também para ajudar não só nesse setor, mas como toda a prefeitura. Hoje ela é diretora de saúde, de epidemiologia e vigilância também. Ela está trabalhando lá comigo. Então, assim, o projeto delas vai continuar tornando-se uma ONG, o que não é fácil, elas estão conseguindo, é muito difícil. Uma ONG elas estão conseguindo, e já implantar um programa só para animais de pequeno porte na prefeitura também. Então vai ter, o projeto delas vai continuar e a prefeitura ainda vai implantar na saúde. Animais de grande porte, cavalos, eu imagino que aqui em Guaranás a gente tem um grande problema que vira e mexe, a gente cruza com um cavalo. Nas ruas, o pessoal solta os cavalos, e aí? Uhum. Então, lá no município, a partir da hora que a gente implantar esse com animais de pequeno porte, nós vamos ter que contratar um veterinário. E esse veterinário vai trabalhar com a gente, inclusive a gente também vai trabalhar com animais de grande porte. Hoje, quem verifica isso seria a pessoa da vigilância sanitária. Vacinação, tudo em dia, eles estão acompanhando isso. Mas nós não temos muito problema dessa forma que você falou, né? Animais soltos. Não tem. O município eu acho que é um pouco menor e as fazendas, eles são mais afastados lá. Então não tem tanto esse. Seria mais os de pequeno porte. Não tem esse problema, então. Que é um problema que todo dia a gente recebe relatos aqui de cavalos andando pela avenida, pela praça. Não, lá não tem. Ainda bem, menos. Muito raro. Menos mal, né? O que o Gilson pediu pra você, Oscar? No encontro de vocês, quando vocês sentaram pela primeira vez, ou então quando você disse sim para o Gilson, qual foi o pedido dele? O que ele falou assim, eu quero a saúde desta forma a partir de agora? Primeiro... Qual foi a missão? A primeira coisa, ele preocupava, como eu comecei falando para você, da humanização. De uma pessoa, ele até contou um exemplo de um ex-funcionário dele, muito simples, ele falou, um funcionário até muito humilde, e que ele foi numa unidade e foi mal atendido. Ele já foi mal recepcionado, não estou falando nem de atendimento. Ele falou da humanização. E aí eu expliquei que os funcionários estavam desmotivados, assim, isso não justifica, tá? Não estou justificando essa falha no atendimento, na recepção do paciente, mas os funcionários desmotivados. Então você chegar numa unidade de saúde e o funcionário te atender mal, quer dizer, você nem passou pelo médico, você está sendo... Você já chega ali sem querer porque você está doente. Você está no sistema público, né? Já provavelmente doente, com algum problema, e você é mal recepcionado. Então isso daí, assim, é muito triste. Isso daí foi a primeira coisa que ele me falou. E aí eu também expliquei que a gente também tem que olhar para os funcionários, por que que está acontecendo. Mas a gente vai trabalhar, inclusive, com cursos de humanização. Sim. O próprio sistema, o governo, ele tem alguns cursos de humanização, e a gente está vendo alguns profissionais para realizarem palestras, para conscientizar os funcionários também da importância. E o segundo foi também da gestante, né? Que ele falou, não tem cabimento uma mãe chegar aqui e não ter lugar para ir. E aí e parcerias que ele queria que a gente corresse atrás, que a gente está correndo. Esse é o grande desafio seu, é promover essa humanização realmente dentro ali da prefeitura, dentro da área de saúde de Erceburgo, resolver esse problema da maternidade aí com alguma parceria. Também, de imediato. Qual sim. Qual que é o grande desafio que você vê? É a questão da humanização? A humanização é um... Porque a humanização você pega na atenção básica, que resolve 90, 80% dos problemas de saúde. Se você tiver essa humanização, a população for bem recebida, o paciente for bem recebido, passar pelo médico, ser bem atendido, isso daí você... 90% dos problemas você já está resolvendo. Isso daí não sou eu que estou falando, isso é científico, tá? Essa parte das gestantes que a gente tô insistindo, sim, porque eu lembro que foi da primeira conversa que a gente teve que ele insistiu. E depois reorganizar toda a saúde. A estrutura de Erceburgo é muito grande. Nós temos um pronto atendimento, um centro de saúde com laboratório, clínica de fisioterapia, a parte administrativa, um centro de saúde com médicos especialistas e posto de vacinação, 3 unidades de PSF, farmácia. Então, estruturado, quase 100 funcionários. Então, nós temos uma estrutura. O que a gente precisa é reorganizar isso para que funcione adequadamente, que atenda a demanda. Ontem eu estava conversando com um funcionário que estava me relatando que o ortopedista tem uma fila, tem uma fila de espera para o ortopedista. O ortopedista está lá 2 vezes por semana. Então, nós vamos conversar com o ortopedista. Vamos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E esse diálogo não existia. Qual é o ortopedista que atende lá? Marco Aurélio. Ele é de Mococa. Sim. Ele é natural de Mococa. E aí o funcionário... Então a gente está ouvindo o funcionário, que o funcionário conhece. Eu, como cirurgião dentista, eu não vou falar para você, eu conheço bem o pronto atendimento. Eu conheço a rotina. Sim. Né? Mas quem vai me passar detalhes é a diretora do pronto atendimento, é o médico do pronto atendimento, são os enfermeiros, os técnicos do pronto atendimento, o recepcionista. Todo dia eu fui à noite no pronto atendimento para conversar com o recepcionista, ele me deu algumas orientações. Então, aos poucos, nós vamos conversando com os funcionários. Esse mês ainda não deu tempo, Antônio. Eu queria fazer isso na primeira semana, eu tô passando o mês, mas tem muita coisa tempo, que a gente precisou fazer, mas eu, em breve, conversar com todos os funcionários. Cada um é especialista e conhece a sua área. Eu não posso sozinho chegar como gestor, você faz isso, faz aquilo. Eu conheço da minha área de saúde bucal, sou dentista. Sim. As outras áreas eu vou precisar dos funcionários, que eles me deem sugestões e eu consiga, como gestor, acatar as melhores sugestões, seguir dentro da lei municipal, das leis, e o que for viável no orçamento da saúde do município, para a gente colocar isso em prática. Então, assim, eles serão ouvidos, os funcionários, a população será ouvida. Esse ano nós vamos ter a Conferência Municipal de Saúde, né? Nós já temos o Conselho Municipal de Saúde formado, e esse ano a conferência. Já tem a data? Muito provavelmente em maio, provavelmente, mas assim, maio, junho, vai ser realizada a conferência. Tem a participação popular, onde a população, ela vai expor as dificuldades, os problemas, ela vai exigir. Hoje nós temos o canal de comunicação Facebook, que o pessoal coloca WhatsApp, tudo. Hoje é fácil, né? Exatamente. Então tem a parte da transparência também. Então todos os problemas a gente vai estar respondendo, a gente vai estar explicando por que está acontecendo, o que nós estamos fazendo para melhorar isso daí. Então vai ser dessa forma que a gente vai conseguir colocar a saúde. Hoje é possível. Antigamente a saúde era usada meio como uma arma para se conquistar votos. Sim. Antigamente, até não muito tempo atrás, isso era muito usado. Você acha que hoje isso não é mais utilizado? Deixou? Não dá mais para fazer isso pelas demandas que surgem? Ela pode ser usada para ganhar votos, mas assim, ela é a primeira também a tirar o voto do pro candidato, se ele não conseguir atingir as expectativas. A saúde, ela é usada, sim, mas eu estou percebendo, eu vou falar do Gilson, que eu tenho mais contato com o prefeito Gilson. Ele, a prioridade dele é a saúde. A saúde, como tu falei, não pode esperar. O dele foi em cima da saúde. Saúde também. Saúde e geração, sim, de emprego. O vice-prefeito, o Ovídio César, que é da área da saúde, trabalhou durante. Né? Exatamente, trabalhou durante muitos anos no município. Hoje ele é de Erceburgo, tem um comércio, uma farmácia em Erceburgo, está ajudando muito. Ele faz visitas, que às vezes eu não posso, estou sem tempo para ir. Ele vai fazendo, ele conversa muito com a população, ele tem a farmácia dele aberta, ele é vice-prefeito, ele tem a farmácia, ele também conversa com a população. Traz algumas reclamações, alguns questionamentos. Então a gente está trabalhando em todos. Então todo mundo está ligado, como te falei, o prefeito, vice-prefeito, secretário, direção de saúde, ouvindo a população também. Então, funcionários tem que ser, a gente tem que escutar os funcionários, valorizar os funcionários, escutar a população, né? E como gestores a gente escolheu o que é melhor para a população. Tá, contendo a responsabilidade com a parte financeira. Você claro. Acredita que daqui 6 meses, se você voltar aqui no programa, a realidade da saúde de Arceburgo vai ser outra? Sim, e eu vou te trazer em números também. Hoje não posso, números assim, muito claro. Pouco tempo, mas eu posso, minha meta é trazer em números o quanto a gente aumentou em atendimento, o quanto a gente melhorou nisso, fornecimento, exames, o quanto que a gente conseguiu, eu trago isso, consigo mensurar isso em números, isso daí eu posso me comprometer com você e posso trazer aqui para você. Números não fogem muito dessa questão de humanização, a gente não fica muito preso na parte técnica, números. Exatamente, não mas... Tem que saber conciliar. Tem que saber conciliar, porque senão eu vou falar uma pessoa individual, olha, eu consegui para essa pessoa. A dona Maria, eu consegui. Exatamente, essa semana mesmo, né, uma internação de um paciente alcoólatra que precisava, a gente conseguiu um exame que a gente conseguiu em Alfenas, lá brigando, o pessoal do agendamento lá brigando, conseguiu um exame que já estava emperrado já faziam 2 anos, entendeu? Um menino que precisava passar com um alergista que não existe, não temos alergista no município e na região toda, nenhum convênio, nós conseguimos agendar. Então, assim, mas são pontuais, eu posso te colocar várias, pontuar, mas assim, trazendo em números, a gente tem uma dimensão maior. Combinado, daqui 6 meses, Oscar. 6 meses, tá anotado. Valeu, meu amigo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu sucesso agradeço. Por lá, viu? Obrigado. Estamos torcendo aí para que você consiga sucesso no cargo, porque você tendo sucesso, a população vai estar sendo E a região toda, né? Também, Antônio. A região toda, Arceburgo crescendo, melhorando, Guaranésia crescendo. Claro. Isso daí, Guaxupé, toda a região melhorando, inclusive a parte da saúde ou qualquer área. Cresce muito, isso daí, né? todos. Valeu, Oscar, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Intervalinho comercial, voltamos na sequência aqui com o programa Expresso desse sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.